muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expressões da Lusofonia. É verdade, estamos de volta numa edição que hoje está aí para apenas às 18 horas. É verdade, 18 horas apenas. Ora bem, hoje nós temos uma edição recheada de música brasileira, mas música brasileira de uma época muito específica. Aliás, de dois anos muito específicos. A primeira parte será composta de músicas do Brasil do ano de 1978. A segunda, de músicas de 1977. Verdadeiros sucessos, grandes músicas que vai adorar recordar. Tenho certeza disso. E então, hoje, eu trago-lhe aqui um total de 28 músicas que certamente vai adorar recordar. Temas provenientes do Brasil e claro, também temos as nossas 5 notícias mais importantes da semana. Eu conto consigo para me fazer companhia nos próximos cerca de 120 minutos na edição de hoje do programa Expressões da Lusofonia. Vamos, sem mais delongas, começar com Amanhã, o tema de Guilherme Arantes. Como disse, a primeira parte é composta apenas de temas de 1978. Portanto, todos os temas aqui ouvirmos fazem parte do ano de 78. Guilherme Arantes com o tema Amanhã. Boca Livre, quem tem a viola? É a pergunta. Flor Amorosa traz-nos Maria Marta e ainda para ouvir também uma recordação, mesmo aqui para os portugueses, Querelas do Brasil, a música da inesquecível Elis Regina. São as primeiras 4 melodias desta tarde de domingo, dia 19 de junho. É o último dia em que estamos apenas com a Rádio Antena Web e o Canal 2. A partir de amanhã, dia 20 de junho, estreia a Rádio Antena Web, ou melhor, a Rádio Antena Web, a Antena Best, peço desculpa, estreia a Rádio Antena Best, abre ao público uma rádio para o público mais jovem. Amanhã também, já agora apenas a título informativo, o programa de Par em Pares iniciar-se-á não às 10, mas sim às 11, para que eu mesmo às 10 possa abrir as portas da Antena Best, numa emissão juntamente também com a Rádio Antena Web. Eu, entretanto, vou trazer já estes 4 temas e daqui a um bocadinho tenho mais música para vocês que estão desse lado. Muito obrigado, ouvintes, pela vossa companhia. Um abraço para todo o espaço lusófono, para todos os falantes da língua portuguesa, independentemente das suas variantes. Um grande abraço para também todos os falantes de mirandês, que estão mais localizados em Miranda do Douro, Trás-os-Montes de Portugal. Envio para todos um grande abraço e agradeço imenso pela companhia que nos fazem semana após semana. Vamos, pois, à música. Agora é tempo de ouvirmos Guilherme Arantes com Amanhã.

doçura amorosa, compassiva, sensitiva, vê por quê? Alma rasa, orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa, pois olha a rosa, tem prazer em ser beijada, é flor, é flor. Oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, não vejo dar, não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu quiseres extirpar dos lábios meus um beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arranca desse odor de resedá. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Fazer questão, já pedi, queres mais, toma o coração. Ah, tem dó de me usar perdão. Sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te oscular os pés. Sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum e mais ninguém eu hei de dar. Se ontem beijava do jasmim do teu jardim, a mim, a mim. Oh, porque juras, mil torturas, mil agruras, porque juras, meu coração delito algum por te beijar não vê, não vê. Oh, por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas por quê? Acabamos de ouvir, estimados ouvintes, Elis Regina, uma senhora do Brasil que fechou a primeira seleção musical de 4 temas aqui do nosso espaço radiofónico. Vamos agora ficar com mais 4 antes do nosso bloco de notícias. Primeiro, vamos ficar com Sufoco, de Alcione. Ainda por ouvir também Sandra Rosa Madalena, de Sidney Magal. Wando com gosto de... Aliás, peço desculpa, não é Wando, mas sim Vando. Mas está escrito com W e eu estava aqui a ler Wando. É Vando com gosto de maçã. Para fechar, vamos ficar com um nome memorável que assinalou-se esta semana mais um ano do seu falecimento. Bandeira do Divino. É como se chama o tema de Evan Lins. E é precisamente então com ele que vamos fechar a segunda seleção musical de 4 temas aqui do nosso programa. Daqui a pouco vou trazer as notícias. Hoje nós vamos andar meramente por Portugal. Hoje temos mais portugueses no que toca a notícias, no que toca à música. Estamos mais para o lado do Atlântico, ou seja, para o Brasil. Vamos à música então. Trago-vos, estimados ouvintes, estes 4 temas. O primeiro, já lhe disse, está pelo nome de Sufoco e é cantado por Alcione. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama quando os seus desejos,

então. Do amor que deixou num sorriso, um adeus com gosto de sal. Justiça. preguiça sobreviva. Agora, estimados ouvintes, é tempo de notícias. Começamos pela política em Portugal. Ora bem, depois das eleições foi tempo de indigitar o novo primeiro-ministro e também foi tempo de eleger novo governo. Francisco José Viegas, escritor português, vai ser o novo ministro da Cultura. É verdade, ele vai assumir esta pasta, vai tomar conta deste ministério e... foi uma aposta que parece desde já bem conseguida, a do Partido Social Democrata. É porque a ACAPORS, que é a Associação de Comerciantes de Direitos, aliás, a Associação de Comércio Audiovisual, portuguesa, claro. Bom, parece que estavam para entrar no Ministério, aliás, na Procuradoria-Geral da República, 1000 queixas por pirataria. 1000 queixas que iriam entrar, então entrar na Procuradoria-Geral da República no próximo dia 27, ou seja, de amanhã a 8. Ora bem, a ACAPOR ficou tão contente com a eleição e com a escolha de Francisco José Viegas para ocupar então este Ministério que decidiu retirar a queixa, aliás, decidiu retirar a intenção de enviar então as 1000 queixas. Porquê? Bom, no entender da ACAPOR, Francisco José Viegas, que esteve à frente de uma editora, estará, enfim, a par, estará sensibilizado desde já para a questão da pirataria e do atentado que isso representa à indústria da cultura. E acredito, portanto, que possa fazer algo de novo e algo diferente pela cultura. Não só, não só em músicas, em filmes, mas também, por exemplo, em livros. Por exemplo, a fotocopiação de livros, já nem falo na questão dos livros digitais, porque aí a legislação está ainda muito... Enfim, creio que não sequer contempla essa situação, mas portanto, esta pirataria poderá ser combatida, e a ACAPOR acredita que sim, de forma mais eficaz e eficiente por Francisco José Viegas. Bom, e ainda um destaque para a eleição, ou para, sim, para a eleição de Paulo Portas, o presidente do CDS-PP, secretário-geral do CDS-PP, para, portanto, para o ministro dos Negócios Estrangeiros. No desporto, o Sporting Clube de Portugal venceu ontem o 10º Campeonato Nacional de Futsal, da sua história. O futsal, que é uma modalidade que tem, portanto, apenas 20 anos, 20, enfim... 21, precisamente, 21 anos desde que se começou a realizar, isto tudo no ano de 1990-1991, e o Sporting venceu destes 20, venceu 10 títulos. Venceu ontem ao Benfica e foi preciso ir a prolongamento para se encontrar então o vencedor. Ficou 5-4 no prolongamento. O Sporting consegue não só o seu 10º título nesta competição, mas também algo que até aqui nunca havia conseguido. Se é verdade que no futebol isto foi um desastre, no futsal até que não, porque o Sporting venceu o Sporting venceu só este ano a Supertaça, a Taça de Portugal e ainda, enfim, ontem o campeonato. Ainda sobre o futsal, apenas como uma nota, a desistência de Fundação Jorge Antunes e do Instituto Dom João V. O primeiro do Norte, o segundo do Sul, desistiram então, ou do Centro, se preferirem, ali ainda é Centro, desistiram então, portanto, de participar. Eles eram clubes da primeira divisão. Ora, clubes da primeira divisão a desistirem é sinal que algo está mesmo muito mal, não é? Portanto, estes clubes a abandonarem. Eu, por não ser Jorge Antunes, que era um clássico, digamos assim, um clube que creio que sempre esteve até na primeira divisão, a desistir. Foi um grande revés para o futsal em Portugal. Digo-vos também, numa passagem por lá fora, neste caso aqui na Bissau, que estará para março do próximo ano a terceira ronda de negociações entre a União Europeia e a Guiné-Bissau. Tudo à conta das pescas. Este acordo de transição das pescas foi assim assinado nesta semana, no dia 16 de junho, portanto, na passada quinta-feira, foi assinado entre a Guiné-Bissau e também entre a União Europeia, mas Mário Dias Sami, o secretário-geral para as pescas guineense, chegou mesmo a ameaçar que iria aprisionar e, enfim, no fundo aprisionar é impedido de sair os barcos da Europa que ocupassem o espaço marítimo guineense. Houve aqui uma tensão política entre estas duas entidades, a soberania guineense e a União Europeia, mas parece que tudo acabou em bem, ou pelo menos provisoriamente. Isto está na base de que a União Europeia vai renovar este acordo de pescas com a Guiné-Bissau até 2017. Ou seja, para os próximos 6 anos, caducava no próximo ano, ou melhor, nos próximos 5 anos, porque tudo isto, enfim, este acordo caducava no ano 2012, este acordo, estava aqui a tentar aproximar de uma situação aqui num edifício perto, mas nada de grave. Diziam então que este acordo entre a União Europeia e a Guiné-Bissau caducaria no ano de 2012. Guiné-Bissau e União Europeia assinaram este acordo ontem, aliás, de quinta-feira, peço desculpa, assinaram este acordo de quinta-feira, um acordo que permite que a União Europeia continue a ser o parceiro financeiro que é da Guiné-Bissau. Bom, mas aqui a questão está mesmo nisso, é que a União Europeia pretendia uma ajuda também de 5 milhões e 900 euros. Ora, a Guiné-Bissau diz que menos que 7 milhões é incompreensível, é inaceitável. E o secretário de Estado para as Pescas, Mário Dimas Sami, entrou mesmo em desacordo com a União Europeia e houve então esta tensão que já vos disse, mas que felizmente acabou em bem. Pelo menos até março do próximo ano, em que se iniciará a terceira ronda de negociações. Évio Simba é um novo nome na música angolana. É verdade? Na música angolana, Évio Simba estreia-se com músicas novas, ritmo novo, energias muito positivas. Infelizmente, não tenho aqui comigo nenhuma música do cantor. Ele ainda não lançou o seu primeiro disco, vai sair agora muito brevemente, mas o jornal Angola Press já vai dando conta de algumas notas sobre este cantor. Descreve-o como tendo mensagens de amor e de paz numa Angola nova, com novos artistas. Canta em português e também numa língua local angolana. Ou seja, alternará entre as duas. Está também uma mescla muito interessante, não só de géneros musicais, mas também de idiomas, não é? Certo do nome ao qual eu próprio, e também daí trago a notícia, eu próprio vou começar a prestar atenção. Ora, e amanhã iniciam-se os exames nacionais em Portugal. É verdade, amanhã iniciam-se os exames nacionais em Portugal e o destaque vai naturalmente para o português e para a matemática, as disciplinas mais difíceis e aquelas a que a maior parte dos alunos são sujeitos. Ora, sobretudo até ao 9º ano, o português e a matemática são obrigatórios, portanto, muitos jovens vão a exame, estão ao todo inscritos para ir a exame, isto apenas do nono ano, estão apenas para ir a exame só em matemática, cerca de 95 mil alunos. A português, todavia o número é mais baixo em 1 milhar, 94 mil alunos, quase, isto, números aproximados. Eu sei que no que toca a matemática são 95.095, no que toca a, a português não sei exatamente, creio que são 94.200 e qualquer coisa. Mas enfim, portanto, são quase menos mil alunos inscritos em português do que em matemática. Português e matemática são as disciplinas mais difíceis para os adolescentes portugueses. As provas, os exames nacionais, realizam-se amanhã e vão, nesta primeira chamada, até... isto, genericamente falando, claro está. Nesta primeira chamada, realizam-se esta semana, ou seja, começam amanhã, dia 19, e vão até à próxima segunda-feira, dia 26. Aliás, dia 27, peço desculpa. Amanhã não é 19, vou dizer hoje. Amanhã é 20. Diziam então que... diziam então que até ao dia 27 estas provas vão decorrer. Isto na primeira chamada. Quanto à segunda, não tenho bem a informação de quando é que começa. E, portanto, também não sei quando é que acaba. Mas, enfim, estamos a chegar ao final de mais um ano letivo. E é mais uma vez aquela altura complicada para os jovens portugueses. Complicada, enfim, não é? Tem de ser, não é? Também se realizam, e curiosamente também amanhã, os exames do 12º ano que dão acesso à faculdade. Também aqui, o português e a matemática são as disciplinas mais complicadas. E assim, ouvintes, vamos seguir agora, depois destas 5 notícias mais importantes da semana, vamos agora seguir com mais 4 músicas. Trago-vos agora Roberto Ribeiro, com Todo Menino é Rei. Ainda estamos no ano de 1978. Vamos depois ficar com Os Amantes, de Luís Airão. Café da Manhã, com o grande rei da música popular brasileira, o Roberto Carlos, o Café da Manhã. E, por fim, vamos ficar com A Noite Vai Chegar, de Lady Zu. Ora, é com Lady Zu que vamos fechar a terceira sequência de 4 músicas nesta edição de hoje, dia 19 de junho, do Expressões da Lusofonia. Daqui a pouco volto para levar de encontro até ao nosso bloco publicitário, que lhe vai trazer algumas sugestões para amanhã, e não só, aqui no Canal 2 da Rádio Antenuã. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Do mar, eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino. Porém, menino sonha demais. Menino sonha com coisas que a gente cresce e não vê jamais. Pensando só no reino do amanhã, na deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter o nó. Todo menino é um rei. De menino, porém menino.

vai chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Hey, hey, hey, yeah, yeah. A noite vai chegar. Meu pensamento está tão longe. A noite vai chegar de Lady Zu. Pois é verdade, a noite vai mesmo chegar. Quando o programa acabar, 8 horas, ou seja, 20 horas ainda serão. No total, ainda serão, portanto, ainda será tarde, ainda haverá a luz do dia cá fora, aqui em Portugal. Mas 8 é da noite, não é? 20 horas já é noite. Ora bem, sabe quantas, sabes que, eu por acaso tenho pensado nisto, sabe quantas horas é que nós temos de escuridão apenas? Temos, ora bem, deixa-me cá ver. Das 9 da noite às 5 da manhã. É isso, das 9 às 5. Não é? Das 9 às 5. São apenas. Das 9 às. Não, é mais das 9 às 6. São, no total, 10 horas. Das 9 às 18. 9 horas de. Pouca luminosidade ou nenhuma que temos. Embora, enfim, há aqui dias que começam antes das 6 e acabam depois das 21. Mas. Bom, eu por acaso acho interessante porque nós estamos muito perto daqueles dias, é o maior dia do ano, o dia 21 de junho é o maior dia do ano para nós, é o maior dia do ano e portanto, enfim, depois a partir daí começa só a diminuir, não é? Mas, enfim, é um dia interessante, estes dias são dias interessantes porque habitualmente, isto para quem está habituado, habitualmente temos, enfim, 8 horas já é noite e de repente 8 horas ainda é dia. É interessante, eu gosto sempre, acho sempre interessante estes dias, o dia maior e dia mais pequeno do ano em termos de luminosidade, porque depois temos aqui também o inverso, que é no dia 21 de dezembro, ou seja, mais ou menos aqui a meio ano, vamos ter o dia do estilo 5:30 já é da noite e 5:30 da manhã ainda é noite, ou seja, temos uma média de 14 horas, já viram? De 9 para 14 horas de escuridão, digamos assim, não é? É engraçado, pronto. Ora bem, e depois de manifestar aqui a minha vai deixar piada, pronto, tudo bem. Vamos agora para um pequeno intervalo, vamos chegar com mais 4 músicas, depois eu volto para a segunda parte do nosso programa. Folhetim de Gal Costa, tenho que vos agora ouvir, depois seguem-se as Frenéticas com Perigosa, ainda para ouvir também Newton Nascimento com Chico Buarque, o tema Cálice, e ainda Não Existe Pecado ao Sul do Equador, a música de Ney Mato Grosso. É assim que vamos fechar a primeira parte desta edição das Pessoas da Lusofonia. Daqui a pouco eu vou voltar com mais música. Quero, antes de ir para intervalo, antes de lançar a primeira música, enviar mais um abraço

palavra da salvação. Assista aos domingos no Canal 2, entre as 9 e as 11 da noite, a Show de Jesus. Um programa apresentado por Rodrigo de Almeida, com músicas, orações, pregações. Enfim, um espaço para estar mais perto de Deus. Show de Jesus. Aos domingos, entre as 9 e as 11 da noite, com a apresentação de Rodrigo Almeida, no Canal 2 da Rádio Antena Web. O Canal 2 quer o melhor para os seus ouvintes. Assim, damos-lhe um momento para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar corpo e mente. Serenamente. De segunda a sexta-feira, entre a meia-noite e a uma da manhã. No Canal 2, da Antena Web. Olá, olá! Estamos de volta! Bem-vindos à segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia. Uma segunda parte mais pequena, digo eu. E daí, no entanto, é mais ou menos ela por ela. Bom, esta segunda parte vai trazer grandes músicas do Brasil do ano de 1977. Agora, de tudo o que vimos até aqui, até nem Mato Grosso, foi de 1978. Agora é de 1977. E vamos começar esta segunda parte com Saco de Feijão, música de Beto Carvalho. Ainda para vir também a música de Aguinaldo Timóteo, Perdido na Noite. Eu podia ler aqui Aguinaldo, mas de facto é, ele é mesmo conhecido como Aguinaldo. Há até pessoas, e eu também já pensei, que tinha aqui um U e um I no meio, tal, porque aqui em Portugal também é muito famoso. Aqui em Portugal, agora, enfim, já não, como é lógico, não tanto, né? mas aqui em Portugal, Aguinaldo Timóteo também fez muito sucesso, e daí eu ter fazer aqui essa questão de dizer também, de pronunciar Aguinaldo mais à brasileira, ou mais à Portugal do Brasil, do que à Portugal de português. Aliás, a português de Portugal. Vamos ficar com Perdido na Noite, tema de Aguinaldo Timóteo, tema também de 77. Ainda para vir Simono com Como Seria Tudo Outra Vez, esta cantora brasileira, não confundir com a portuguesa. Por fim, Desencontro de Primavera, Hermes de Aquino, são os próximos quatro nomes que vamos ouvir nesta edição dos Expressões da Lusofonia. Para todos vós, onde quer que se encontrem, um abraço. Eu não posso esquecer, jamais posso esquecer, os residentes que falam português em Macau e em toda a China, país que nos ouve bastante, e também para Timor-Leste. Vai também aqui um grande abraço e muito obrigado também pela vossa presença e pela vossa companhia. Vamos à música então? Beto Carvalho traz-nos Saco de Feijão. É para ouvir a partir de agora. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar. Meu Deus. Sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão. Trazia um quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago em Bruninho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai. Estou perdido na noite de muitos, sempre à procura da mesma ilusão. Estou perdido na noite sozinho, pelos caminhos sombrios eu vou. Estou perdido como tantos perdidos, que não se encontram sem saber a razão. E como tantos perdidos eu sei que é necessário encontrar alguém. Somos amantes do amor, liberdade. Somos amados por isso também. E se buscamos uma cara metade, como metade nos buscam também. Estou perdido, estamos perdidos, mas a esperança ainda é real. Pois quando menos se espera aparece uma promessa de amor ideal. Somos amantes do amor, liberdade. Somos amados por isso também. E se buscamos uma cara metade, como metade nos buscam também. Estou perdido, estamos perdidos, mas a esperança ainda é real. Pois quando menos se espera aparece uma promessa de amor ideal. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. cama de lilás, me machucando o coração na sede de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu. E então eu cantaria a noite inteira como já cantei. Eu cantarei as coisas todas que já tive, tenho e sei, um dia terei. A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás e ver que voltaria com você de novo, viver nesse imenso salão ao som desse bolero. E não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera. Por favor, mais uma vez, nossas vidas tão normais. É solidão que já vem, é alegria que vai, uma tristeza que corta a alma da gente. Antes que a primavera se decida a pôr as flores nos campos e o verde nas folhas com banhos de mar, o sol que sobre a cidade o vento vai cessar. Solto sobre a cidade, o vento vai cessar. Ai, a solidão é uma canoa, navega o corpo e a alma voa, além do céu, além do mar. Ai, no pensamento a gente voa. Qualquer problema é coisa à toa, fica tão fácil de se amar. Eu me recordo dos beijos, gosto e tudo, e dos amores que praticamos juntos. O sal do corpo esquecido nas noites são doces de beijos e paz. Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar. Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar. Ai, a solidão é uma canoa, navega o corpo e a alma voa, além do céu, além do mar. Pensamento a gente voa, qualquer problema é coisa à toa. Pega o corpo e a alma voa, além do céu, além do mar. Ai, no pensamento a gente voa, qualquer problema é coisa à toa, fica tão fácil de se amar. Fica tão fácil de se amar, amar. Fica tão fácil de se amar, amar. Fica... Acabamos de ouvir Hermes de Aquino com Desencontro de Primavera. Neste dia, há uma notícia que eu por acaso não falei, que por acaso até gostava de ter falado. Foi ontem que se realizou a marcha O Orgulho LGBT. Não falei nela, mas foi de facto algo muito interessante. LGBT, que é, isto traduzindo, lésbicas, gays, lésbicas, gays, bi e transexuais. Daí o orgulho LGBT. Bom, foi uma marcha que ficou marcada desde logo pelas cores do arco-íris, não é? Um símbolo da homossexualidade. Assumidamente, claro, senão não estaria a falar nisso. É um símbolo que ontem encheu as ruas de Lisboa. Algumas pessoas ficaram negativamente impressionadas, mas outras positivamente impressionadas. Enfim, digamos que foi uma marcha, no fundo, que enfim, pretende, no fundo, revivar memórias, não é? Para uma situação que ainda hoje, embora já não tanto, é motivo de discriminação. É motivo de discriminação. Bom, e no fundo isso foi uma chamada de atenção, mais uma vez, para uma maior igualdade. Aqui em Portugal já se podem, homossexuais já se podem casar. Ainda não podem adotar filhos, ainda não podem, mas já se podem casar. Eu continuo a achar que o mais importante mesmo é, independentemente de estarem com quem gostam, é terem, digamos, terem, como é que eu posso dizer, como é que eu posso explicar? É assim, as crianças, eu aqui na questão da adoção sou um bocadinho, bom, eu acho que os casais homossexuais também deviam poder adotar crianças, porque há muitas crianças aí que estão na rua, que estão, não é, que andam por aí, ao Deus dará, digamos assim, e que sabiam-lhes tão bem, nem que fossem dois pais, duas mães, mas que lhes sabiam tão bem se fossem, no fundo, acolhidos por estes casais, sabiam-lhes muito bem, porque teriam potencialmente amor, não é, dessas pessoas, e portanto... seria mais positivo para essas crianças, não é? Eu sei que socialmente ia ser aquela confusão, aquela situação, não é? Pouco confortável, mas se ninguém mudar, não é? Nós mudamos e o mundo muda com a gente. E é assim que as coisas funcionam. Bom, e esta é a minha sincera opinião. Portanto, casamento homossexual aqui em Portugal é legal e ainda bem. Quanto à questão da adoção, ainda não é legal, mas oxalá que um dia venha a ser, eu acredito que sim. Bom, acabamos de ouvir há pouco Hermes de Aquino com o tema Desencontro de Primavera. Agora vamos ouvir Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Fernando Mendes, Sorte que tem quem acredita nela. Cassiano com Coleção e Márcio Lotte com Marcas do que se foi são as próximas 4 músicas e aquelas que vão anteceder à minha última intervenção neste Expressões da Lusofonia. Eu volto daqui a pouco, espero que goste dos últimos 4 temas antes da minha última intervenção. Até já! Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a Terra parou, com o dia que a Terra parou.

quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. E assim, caros ouvintes, que chegamos ao final de mais um Expressões da Lusofonia. Vou despedir-me agora com mais 4 temas. Rita Lee é a primeira, com Arrombou a Festa. Peninha com Sonhos. Javan com Flor de Lis. E AGP com Menina dos Cabelos Loiros. São as 4 músicas que vão fechar mais uma edição dos Expressões da Lusofonia. Envio-lhe desde já um forte abraço e fique à promessa de que sabe algum imprevisto, que lá está. Na próxima semana voltaremos para mais 2 horas de programa. Fique bem, boa noite, já a seguir chega Tempo de Teatro. Fique bem e até para a semana. Fazendo seu xodó com muito amor. 10 anos e Roberto não mudou de profissão. Na festa de arromba ainda está com seu carro. Parei pra pesquisar. Ai, ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música?

Pra só comer, beber, dormir.